pessoas enganadas, uma que não sabe de nada e a que sabe tudo, escondendo lágrimas. E choro na dispensa, no chuveiro quente, num filme de romance, disfarçadamente, mas não na frente de quem não traiu ninguém. Sofrendo por amor, e que esse amor não é.